Enquanto isso, na Casa Azul. Toda aquela agitação tinha que soltar mais bomba ainda. Uma bomba bem maior pra acabar com todas as duas. Acabar com todas as duas. Acabar com todas as duas. Esquece, tio, na moral. Faz favor, mano. Toda vez a mesma fita. Olha nós de novo aí, certo? Olha nós de novo aí, certo? Vem que vem, tio. Joga na traseira uma sacola de problemas. Mina me esquece, eu não me apego nos dilemas. Tô buscando grana como eles procuram Lázaro. Drones derrubados pelos pássaros. Passaram gigantes nessa pista de elefantes. Poucos sustentaram o peso do anonimato. Fugindo das drogas, mas elas não me esquecem. Pobre solidão tomou minhas preces. Mina me esquece, eu tenho muitos motivos que me alimentam sempre pra me sentir louco. E ainda é pouco, já derrapei em curvas malditas. Ilusão de ilhas Maldivas, um bike no fundo das Chivas. Ah, sempre soube que a verdade dita carregava uma mentira dita por outra pessoa, outra fita. O mundo outra vai fita. Além do que cê imagina. A via nega subir enquanto a linha do destino se desvia. Quem me desafia? Joga no peito do seu tio, quieto nem um pio. Pega a sacola no buraco e devagar despia. No naipe despojado, despejando o rima. Eu desempato, o jogo é sujo igual ralo de pia. Eu surfo nessa cena tipo um bom marujo. Seis é caramujo, ninguém mais confia. Amém, assim mais. Que seja agora. Mina, me esquece que tudo esse dito cujo me quer numa bandeja. Um pouco que tem nego já se lambuza. Eu pouco preocupado em quem come a cereja. Invejoso só sabe invejar, isso me caleja. Veja, mina, me esquece se quer fuder, me beija. Esses caras querem me abater antes que eu preveja. Mas Deus sabe de tudo e pra avisar relampeja. Tipo pintinho relance, chuviar, relampeava. Nós canetando a pura enquanto essa cena chiava. É que o rap virou pop, agora é moda. Aí família, fala baixo, faz favor e abre a roda. A minha tá fechada igual meu ciclo de amizade. Tipo a pedra no teu boot, nós invade, te incomoda. Mas invade, te incomoda. É tipo a pedra no teu boot, nós invade, te incomoda, tá? Posso entrar? Gustavo, Jovem Lúcifer, Miguel, Vect.